Eu só fico em teus braços, porque não tenho forças pra tentar ir a lutar. Eu só sigo os teus passos, pois não sei te deixar, e essa ideia me assusta. Eu só faço o que mandas, pelo amor que é cego, que me castra e domina. Eu só digo o que dizes, foi assim que aprendi a ser tua menina. Pra você falo tudo, no fim de cada noite te exponho meu dia. Mas que tola ironia, pois você fica mudo nesse mundo só teu, cheio de fantasias. Eu só deito contigo, porque quando me abraças, nada disso me importa. Coração, abre a porta, sempre que eu me pergunto quando vou te deixar, me respondo: nem morta. Eu só faço o que mandas, pelo amor que é cego, que me castra e domina. Eu só digo o que dizes, foi assim que aprendi a ser tua menina. Pra você falo tudo, no fim de cada noite disponho meu. Pois você fica mudo nesse mundo só teu, cheio de fantasias. Eu só deito contigo, porque quando me abraças, nada disso me importa. Coração, abre a porta, sempre que eu me pergunto quando vou te deixar, me respondo: nem morta. Eu só deito contigo, porque quando me abraças, nada disso me importa. Coração, abre a porta, sempre que eu me pergunto quando vou te deixar, me respondo: nem morta.